Bem-vindos ao primeiro podcast especial do Jogatina BG News. Esse podcast vai ser um podcast para fazer a retrospectiva do ano de 2017 em relação à comunidade nacional e à comunidade internacional, né? Essa cultura linda de board games. Deixa eu me apresentar aqui para vocês, né? Eu sou o Zabuzeta e eu tô aqui fazendo mais uma edição de podcast pelo Jogatina BG. Eu posso dizer já, eu posso afirmar para vocês que foi um ano incrível para board games, principalmente por questão do que a gente teve de lançamentos aqui no Brasil, novas editoras e muito mais que foram surgindo. Posso dizer pra vocês também, assim, que não só aqui no Brasil, mas lá fora também teve um crescimento exponencial pra questão de board games. Board games começou a ter um pouco de visão, mais visão saindo do hobby. Teve, por exemplo, vou já até antecipar aqui, teve em novembro a edição da PAX Unplugged. Pra quem não conhece, a PAX é um evento que ocorre ao longo dos Estados Unidos em várias localidades, da Penny Arcade Expo, e dessa vez eles fizeram um evento exclusivo pra board games. E cara, pelo que o pessoal relatou, foi um evento sucesso, muita gente que não conhecia o hobby foi lá e acabou se apaixonando pela nossa cultura de board game que a gente tanto ama, né? E com motivo, porque board games são incríveis. E eu vou fazer então a retrospectiva de 2017 agora pra vocês conhecerem, pra vocês curtirem, mas alguns recadinhos antes de começar de fato aqui, é o seguinte, vamos pra alguns dados do Jogatina BG. Foram 61 podcasts publicados pelo Jogatina BG. Entre eles, além dos de notícias, que é o News, tem um podcast regular, que é a cada 15 dias, de jogos e assuntos diversos, inclusive na última, né, ainda nessa semana teve o especial de Natal, foi muito legal, os ouvintes participaram, agradeço todo mundo aí por participarem. Tem o de RPG, que a gente tem 2 episódios, aliás, já pra aproveitar aqui, o de RPG, o próximo, o 3º episódio, não vai sair entre final desse mês com começo de janeiro, ele vai sair no final de janeiro. O motivo é bem simples, uma das pessoas que participa, né, o Iha no caso, ele vai estar viajando e a gente não vai conseguir gravar, a gente gravou a primeira parte lá já, mas a gente não vai conseguir terminar o episódio, né, o 3º episódio de gravar lá, então por isso que a gente vai postergar pro final de janeiro. E além disso, também tem o Ficha do Jogador, podcast que eu gosto muito, um podcast de entrevistas com várias pessoas do cenário nacional. É a última edição, a edição de dezembro, que eu já antecipei por conta desse recesso, foi com o Anderson Butileiro, ficou muito legal. Eu comentei ao longo do ano também que a gente tava meio parado com o YouTube, mas eu fui ver os relatos de vídeos e tal, a gente acabou publicando ainda esse ano 44 vídeos lá no youtube.com/jogatinabg, e a gente pretende aumentar esse número pra 2018, porque a gente quer ver o crescimento legal do YouTube lá, a gente ainda não chegou aos 1000 inscritos, tá quase chegando ali, falta 30 pessoas, então se você ainda não se inscreveu, se inscreve, certo? Pra gente fomentar também o canal, os vídeos que a gente vai fazer aqui no Jogatina BG pelo YouTube, então convido todos aí pra se inscrever no canal. Pra quem quiser também, você pode seguir a gente nas redes sociais, a gente tem lá o facebook.com/jogatinabg, onde você pode curtir a nossa fanpage, você pode seguir a gente no @jogatinabg no Twitter, também sempre comenta que a gente tem o nosso canal lá no Ludopedia, é tudo que a gente publica no Ludopedia, você pode centralizar seguindo o canal do Jogatina BG lá no Ludopedia. Temos o canal de Discord. Além disso, temos a nossa atividade mais interessante, mais constante, digamos assim, que é no Telegram. Temos nosso grupo dos ouvintes. Atualmente ali tá com 219 pessoas. É a maior comunidade de board games que tem aqui no Telegram, pelo menos nacional, né? Temos nosso canal de notícias no Jogatina BG News. Já tem lá 205 pessoas seguindo o canal. A gente publica lá notícias direto. Obviamente a gente vai ter um recesso ali, então até a segunda semana ali de janeiro a gente vai estar voltando com as atividades, mas se tiver alguma coisa bombástica a gente não pode parar. Bem, chega de enrolação, a gente já falou sobre o jogo de NBG ao longo de 2017, e a gente vai falar agora o que rolou nesse mercado, nessa cultura de board games no Brasil e no mundo. Vamos lá então. Eu separei a retrospectiva, normalmente podia falar de editoras, podia falar de outras coisas, até participei lá do podcast do Thiago Leite, o Leite Night, episódio 103, eu, ele e o Will lá do Rio Grande do Sul, e a gente falou sobre as empresas aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né? Mas a ideia que eu vou fazer aqui é fazer um apanhado geral, certo? E a gente começa com o mês de janeiro, com a Plan B, editora, né? A editora internacional Plan B, onde ela estreou, ela fez o debut anunciando o Century Spice Road, né? Esse esse jogo que muita gente gosta, chegou aqui no Brasil já pela Devir, mas esse jogo foi anunciado ali como uma estreia da editora e é um excelente jogo, porque muita gente que comentou os reviews que a gente viu, o jogo foi bem avaliado lá fora, aqui também, né? Então, bem legal. Além disso, um dos jogos mais queridos aqui do Brasil, o Terraform Mars, foi anunciado em janeiro mesmo, a expansão que já foi lançada já, mas é a expansão Hellas Elysium, né? Que tem o mapa dupla face ali, que vai adicionar certinho. Além disso, pra quem não conhece, mas sabe que a Disney dos board games é Asmodee, né? Porque ela já tinha já comprado a Days of Wonder, ela já comprou a Fantasy Flight, e em janeiro ela adquiriu três novas editoras pro caminho dela. Uma delas foi a alemã, né? Uma editora alemã chamada Heidelberger Spielverlag, que representava a Fantasy Flight na Alemanha. Além disso, a Edge, que ela representava várias editoras, tanto na França, tanto na Espanha, que ela representava ali a Fantasy Flight, a Kumini, e também ela adquiriu a Millennium, né? Ela é uma editora um pouco menor, mas pra você ver como que tudo que você vê aí de board games, principalmente no cenário norte-americano, quem tá ali meio que controlando como se fosse uma Disney da vida, no caso, é a Asmodee, né? A Asmodee tá com muita coisa aqui no Brasil, no mundo, né, de board games, assim, foi bem interessante. Essa aqui é mais pra galera que curte mais os jogos da GMT, ainda em janeiro, que a GMT adquiriu os direitos da Z-Man de publicar uma nova versão, né, uma nova repaginada, digamos assim, do jogo 1960, The Making of the President. É um jogo de dois jogadores que é dos mesmos criadores do Twilight Struggle. Então ficou bem legal ali pra quem gosta dos conteúdos que a GMT publica, então ficou bem naquela pegada, certo? No Brasil, no final de cada mês aqui que eu vou abordar, eu vou falar dos títulos, os principais títulos e a quantidade de títulos lançados, conforme os dados da página lá de lançamentos do Ludopedia, que foram os seguintes. Foram 18 títulos lançados no Brasil. Aí o destaque fica pra Mombasa, Cash and Guns, o novo True the Ages, Fighting to Zero e os Reinos de Drunagor, que é um jogo brasileiro com as miniaturas lá, 4X e tal. Então, cara, começa já um ano já com um soco na cara, digamos assim, foram 18 títulos. A gente já pula agora então pra fevereiro, onde o Jogatina BG completou um ano de existência. A gente começou o projeto lá em 2016 e a gente falou, será que vai pra frente? A minha vontade era muito falar de board game. Pra quem não sabe, mas na época do canal do YouTube Level Mais, eu e Snake, a gente já tem esse caminho longo já, né? Antes do Level Mais era o Melo AX e antes disso era o Grupo X-Blade e assim foi. Mas o Jogatina BG completou um ano e foi muito massa pra nós, assim, porque a gente viu que o projeto pôde ir pra frente. Ainda nesse período nem tinha news, nem tinha RPG, nem tinha a ficha do jogador, isso foi posterior. Então, pra você ver como que o ano de 2017 pro Jogatina BG foi muito importante. Bem, continuando aqui com as notícias agora, em fevereiro foi anunciado um jogo que muita gente ficou, pera, como assim? Que foi o Gaia Project? Que muita gente fala que é, e é de fato, né, Terra Mística no espaço, né? Pra quem não sabe, é um jogo que utiliza das mesmas princípios, assim, tem umas coisas diferentes, obviamente, né, mas não é só uma questão de hit-theme, né, tipo, de pegar o tema e colocar no Terra Mística, que é o Gaia Project. Além disso, a série Codenames ela cresceu, né? Todo mundo já viu Codenames, Codenames Picture, Codenames Duet, né? Que foi anunciado, mas também foi anunciado ali em fevereiro o Codename Disney e Marvel. Olha, pra você ver como que Codenames é tão importante, como que se aplica, né? É um jogo teoricamente simples de fazer. A ideia não é simples, mas pra você colocar novas versões pode ser um pouco mais simples e ver como que ele tá crescendo. Muito legal. Saiu também o resultado do primeiro prêmio francês chamado As d'Or 2017. Esse primeiro prêmio, ele pegou o jogo Escape Room Unlock como seu vencedor, e pro prêmio Expert, quem levou foi o Saif, né? Saif, você vai ver ao longo desse ano, ele levou muitos títulos, né? E títulos lançados aqui no Brasil foram 9. Fevereiro já foi um pouco mais suave, mas teve ali Yorvik, teve Madden, teve Oh My Goods como destaque desse mês. Em março, olha só, em março teve uma nova edição do jogo Modern Art, né? O jogo do Kinesia, de leilão e tal, que ele já tinha completado 25 anos, então a Kumini or Not fez uma nova edição, essa que a gente tem aqui no Brasil. Foi bem legal, assim, porque a arte dos dois jogos, né? Tanto a versão antiga quanto a versão nova é muito legal, cara. Também rolou uma parceria da IDW com a Atari, onde eles lançaram ao longo desse ano três jogos baseados em jogos de videogame da série Atari, né? Do Atari ali, que foi o Centipede, foi o Asteroids e também foi o Missile Command. Saiu também, né, começou em março, um dos Kickstarters aí da Kumini, que foi muito impactante, assim, tanto que conciliou com outra notícia que eu vou dar aqui, né, que foi o Kickstarter do Rising Sun, né, o Rising Sun ali, do Eric Lang. O Eric Lang, nesse mesmo mês, teve a notícia que, de fato, ele foi contratado como o designer-chefe, digamos assim, o designer-senior ali, da Kumini or Not. Então pode ver que agora só publica joguinhos da Kumini. E também saiu o resultado do Prêmio Ludopedia 2016. Quem levou o jogo do ano foi o Terra Mística. O jogo do ano de design nacional foi o Space Cantina. Só pra complementar aqui, ó, o prêmio Ludopedia do jogo do ano teve outras pessoas, outros jogos indicados. Teve Terra Mística, Viagens de Marco Polo, teve o Robson Crusoe, teve o Power Grid e teve o Codenames. Mas quem levou foi o Terra Mística. No design nacional, teve Rock'n'Roll Manage e o Sheriff of Nottingham. Mas quem levou foi o Space Cantina. O público escolheu como jogo do ano o Terra Mística e o jogo do ano design nacional foi o Space Cantina. E nessa edição do Prêmio Ludopedia 2016, também teve votação das mídias, né, de audiovisual. Teve várias mídias, aí depois foi classificado os finalistas e teve a votação. Na mídia de audiovisual, quem levou foi o Mimpomanix, mas os indicados ali pra finalista, né, foi o Covil de Jogos, foi o Sigo Coelho, o Bafo do Dragão e o Aftermath. No Prêmio Ludopedia da mídia de podcast, quem levou foi o Mimpomanix. Os outros indicados, foram três indicados pra final, foi o Late Night e o Zero Beat. Né, eu fiquei um pouquinho triste que o jogatina, né, época não foi. Mas tomara que esse ano vá, hein? Tô contando com vocês. Na mídia escrita, quem levou foi o Mimpomanix, mas também teve dois outros indicados pra final, né? Foi o E aí Tem Jogo do Kaká e o do TTZO, né? Lá do Rodrigo Neves. E em março, olha só. Eu falei que fevereiro foi fraco pra lançamento aqui no Brasil, mas em março teve 31 títulos, assim, pode ser expansão, mas eu coloco assim, não jogos completos, tá? Mas pode ser expansão, mas os destaques vão pra Spartacus, Rune 25, Pit Crew, um jogo nacional, teve o Keyflower, Concordia, Barony e o Seven Wonders Duel. Olha quantos jogos maneiros que chegou em março. Abril foi um mês um pouco mais suave pra notícias. Teve ali a nova roupagem do Brass, o jogo do Martin Wallace, né? Que muita gente conhecia aquela capa escura e tal. Veio com uma nova roupagem assim, né? Que vai ser, obviamente, vai vir no futuro aí. E no dia 29 de abril rolou o Tabletop Day. Pra quem não sabe, o Tabletop Day é uma iniciativa lá do Geek & Sundry, que tem lá o Tabletop, que é aquela atração em vídeo no YouTube do Will Wheaton. E eles fazem esse Tabletop Day ao longo de vários locais no mundo, né? Principalmente nos Estados Unidos, onde é o foco maior deles. Mas é bem interessante que acontece sempre, isso é legal para incentivar, pra galera sair, pra jogar, se encontrar, conversar. Isso é muito bom do nosso hobby, né? De a gente ter esse fator social bem forte. E no Brasil, 11 títulos, né? Fica destaque aí pro Viticulture, a edição essencial, o Captive, que é aquele livro-jogo, o Port Royal e o Trajan pela Gigante Jogos, né? Em maio, olha só, em maio começou, bem no finalzinho de maio ali, começou Kickstarter do Zombicide Greenheart, né, que ele é praticamente uma segunda season do Black Plague, né, nesse universo medieval que o Black Plague se encontra no Zombicide. E vale a pena destacar que depois no futuro a gente até fez um destaque aqui, que tem vários personagens lá, eles aproveitam os personagens da cultura pop e até da política, porque teve o Conde Temeraire. Na verdade é uma referência ao nosso presidente, ou golpista, não sei, enfim, do nosso pessoal que tá lá dominando Brasil por enquanto, que é o Temer, né? Foi bem legal essa referência, porque deu um bafafá, que saiu até em portal que nem tinha relação com o board game por conta dessa notícia. Foi interessante e engraçado. Ele é vampiro, de fato. E em maio, no Brasil, teve 10 títulos lançados, mas o destaque vai ler pra Scythe, vai pra Mansion of Madness e pro Imperial 2030, né? Que chegou um pouco atrasado, mas chegou ali em maio pela Pensamento Coletivo, né? Em junho, o Portal Ludopedia completou 4 anos. Pra quem conhece ali, antes do Portal Ludopedia, tinha o Redomanet, né? Que era um outro fórum com muitas outras coisas. Até a galera que veio lá do Ilha do Tabuleiro veio pro Ludopedia ou veio pro Redomanet. E é legal ver que um dos maiores portais do Brasil, né? Como ele evoluiu desde lá, né? Desde a sua existência. Você pode ver que teve repaginada, teve muitas coisas assim que, na minha opinião, Ludopedia, em questão de interface, dá um show, assim, no que a gente tem no BGG. Obviamente, o BGG é o maior portal de board games do mundo, porque ele aborda o cenário todo mundial, apesar de ser inglês, mas o Ludopedia aqui no Brasil faz um mega sucesso, e parabéns aí à galera do Ludopedia. Um beijo pra você, Ricardo Gama, o Vegeta e também pro Emerson Lopes. Continuando aqui, a Fantasy Flight anunciou em junho, né, não lançou de fato, mas anunciou uma mistura meio estranha ali de Catan com Game of Thrones, né? Você pode até ver que teve relatos da galera jogando em outras feiras desse ano, mas foi interessante a galera ver, tipo, what, né? E também rolou uma das feiras importantes nos Estados Unidos, chamado Orange. E lá teve o prêmio, né? Orange Game Awards. E quem levou foi o Scythe. Além disso, o Happy Salmon ganhou o melhor jogo familiar. O melhor jogo de carta ficou pro Mystic Veil. E o melhor jogo de miniatura ficou pra Warhammer 40K, né? Já que, pelo menos no cenário norte-americano, Warhammer, tipo, jogos de miniatura em geral, eles têm um apelo fortíssimo lá. Então, por isso que vale a pena até citar como premiação. No Brasil, foram 20 títulos lançados. Teve o Terraform Mars, que é um jogão. O Baden Park, o Fields of Green e o Saboteur como destaques. Esse mês foi um mês interessante, né? Um mês ali com bastante coisa legal. Partindo agora para julho, a gente tem o início do Kickstarter do A Song of Fire Ice Tabletop Miniature Games. É um jogo de miniaturas baseado no universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Também foi um sucesso ali pela Coming or Not. Também foi antecipado o anúncio de quem venceu o Spiel, né? O Spiel des Jahres. Eu sempre falo errado. Enfim, que foi o Kingdomino, né? Um jogo do Bruno Catala, uma das pessoas mais ativas, né? Um dos designers mais ativos ao longo de 2017. Qualquer notícia que a gente tava publicando aqui tinha o Bruno Catala no meio, certo? Bruno Catala aqui, Bruno Catala não sei se é que lá, tá fazendo mais jogo pela Blue Orange, né? E foi um jogo, assim, que tava na boca de todo mundo. Chegou aqui no Brasil pela Paper Games, né? A gente até fez um podcast sobre ele. Cara, bem legal, né? Tipo, Kingdomino, um jogo bem leve, assim, bem gostoso. Se joga com qualquer público que vai ser sucesso sempre, né? E também foi anunciado em julho os vencedores do Dice Tower Awards 2017. Quem levou o jogo do ano? Na verdade, é praticamente o de 2016, né? Mas assim, Scythe levou o jogo do ano e levou a melhor artwork. A melhor expansão ficou pro Seven Wonders do Pantheon. O melhor jogo temático, o melhor designer, novo designer no mercado e o melhor jogo de estratégia ficou pro Terraform Mars. O melhor jogo relançado e o melhor jogo cooperativo ficou para Mansion of Madness, né? O melhor tema, o melhor party game e o jogo mais inovador ficou pro Captain Sonar. O melhor jogo para dois jogadores, quem levou foi o Star Wars Rebellion. O melhor jogo que tem o maior valor de produção ficou para Maximinions, do League of Legends, né? Saiu ali, um jogo belíssimo. O melhor jogo familiar ficou para iSchool. E o melhor jogo de uma publisher, de uma editora pequena, ficou para Roleplayer. E no Brasil, foram lançados mais novos títulos ali, foram 17 no total. E o destaque deles vai para Anime Saga, o Dwarfs, Pirata 2ª Edição, The Castles of Burgundy e Yokohama. Jogos ali maneiros, chegaram também em julho. E agosto, ele começa bombando, porque é o mês que rolou a Gen Con 50. Bateu recorde, né? De público, não tinha mais ingresso depois de um tempo, assim, mas quem dominou em questão de anúncio foi a Fantasy Flight, né? A Fantasy Flight ali, ela sempre está se atualizando em questão de notícias e versões, jogos. Eu sei que às vezes é muita coisa que eles lançam pra você o bolso, mas em questão, assim, de estar sempre vigente no mercado, a Fantasy Flight, ela faz bem isso, né? E ela, cara, tinha até surgido um rumor de uma possível edição ali do Twilight Imperium e de fato, durante ali a semana da Gen Con, né, uma semana antes ali, eles anunciaram, cara, muita coisa. Anunciaram a quarta edição do Twilight Imperium, o novo Civilization, o Civilization New Dawn, que já foi lançado, os dois desses jogos que eu já falei foi anunciado. Fallout, né, Fallout também já foi anunciado ali, já foi lançado, na real, né, tô falando anunciado, mas Fallout, né, um jogo cooperativo ali que muita gente falou muito bem. Além disso, Star Wars Legion, um jogo de miniaturas ali, ao estilo X-Wing, só que no chão, da série Star Wars. Além da Fantasy Flight, teve a expansão do Marco Polo, que muita gente ficou de olho. A Games Workshop anunciou o Necromunda Under Hive, que é um jogo que é bem, bem clássico ali da série Warhammer, né? E durante a Gen Con, os jogos mais aclamados ali, teve o Pandemic Legacy, segunda temporada, o Charterstone, né, que vai chegar aqui no Brasil agora, já tá chegando na real, o First Martian, da Portal Games, Nimbus War, Triplock, Near Far, Seven Continents, né, que foi um jogo muito aclamado ao longo desse ano, teve até um novo Kickstarter pra nova edição, pra não um reprint, né? O jogo do Eric Lang lá, o The Godfather, já chegou aqui no Brasil pela Galápagos, Unearth, Big Trouble in Little China, o Lord of Hela, que também teve uma campanha incrível esse ano no Kickstarter, Mountains of Madness, Rising Sun também foi bem famosinho lá durante a feira. Eu tô lendo aqui pelo Hotness do BGG mesmo, dos jogos mais aclamados durante a feira da Gen Con, né? O Fotossíntese, cara, muita gente ficou apaixonada por esse jogo, e esse jogo foi anunciado aqui pela Mandala, né? O Alien Artifacts pela Portal Games também, cara. Muitos, mas muitos, muitos jogos que foram destaques durante a feira da Gen Con. E no Brasil, o mês de agosto também representou vários lançamentos. Foram 34 lançamentos, e foram lançamentos assim de peso, cara. Olha só, anota aí. Teve Le Havre, pela Ludofy, teve Great Western Trail, teve o Sentry, Rota das Especiarias, que eu comentei lá em janeiro, teve o Agrícola Revisado, teve o Game of Thrones, o Trono de Ferro, baseado ali no Cosmic Encounter, e teve Orleans. Olha só, quantos títulos maneiros que teve, olha só, que teve ao longo de agosto. E a gente pula pra setembro, onde a gente teve o anúncio, né? O anúncio e o lançamento ali do jogo que matou a versão física dele, a versão digital do Through the Ages. Muita gente fala que nem quer mais a versão física. Um beijo pra você, Herbert. Também a Phantasy Flight anunciou uma nova edição do Android Netrunner, o LCG. Além disso, durante a Gen Con, nem comentei aqui, mas a Phantasy Flight, ela fez um anúncio também do conjunto de LCG do Legend of Five Rings, né? Pode ver que tá em alta em questão das notícias ali, de muita coisa sendo lançada. E é uma franquia antiga dos card games que a Phantasy Flight abraçou. E ela tá lançando no formato de LCG, né? Do Living Card Game, que é um formato que eles têm lá. Além disso, em setembro também teve o anunciado os vencedores do Delster Spiel Prize, que é um prêmio concorrente ali do Spiel, né? Que a gente conhece. E os vencedores foram o, na categoria geral, Terraform Mars. O iSchool ganhou categoria infantil, né? No Brasil, em setembro, foram lançados 13 títulos. Destaque para 3 deles. O Teseu, teve o Suburbia e teve o Caverna, pela Ludofy, né? E a gente vai para outubro, o mês da Essen. E teve o anúncio, né, os restantes anúncios ali, do prêmio Spiel, né? Tem, além do Spiel que eu comentei que ganhou, foi o Kindomino, mas também teve o Kenner Spiel e teve o Kinder Spiel. No Kenner Spiel concorreu Terraform Mars, Raiders of North Sea e o Exit the Game. Quem levou foi o Exit the Game da Cosmo. No prêmio Kinder Spiel, que é os jogos infantis, teve The Mysterious Forest e do Capitão Silver, mas quem levou foi iSchool. Além disso, os jogos que mais teve destaque ao longo da feira da Essen, são vários aqui, ó. Majesty, teve o Lisboa, teve o Heaven and Hell, teve o Fotossíntese, Alto Plano, Queen Domino, né? Venus Nexus, que é uma expansão que vai ser lançada em breve aí pra Terraform Mars, Seven Continents, Dragon Island, teve o Agra, teve o Rise of the Ganges, Merlin, Windia Summer, Noria nos Fjord, Gaia Project, Azul, Keeper, Clans of Caledonia, Transatlantic, Alien Artifact, Riverboat, Exlibri e Pulsar 2849. Vários jogos ali que foram fantásticos e a galera curtiu muito durante a feira, né? Esses jogos aqui foram também o Hot Games que o pessoal do BGG fez lá pra galera votar e foi os jogos mais aclamados durante a Essen. Desse ano que também teve recorde de público. Também foi anunciado uma nova edição, aproveitou que foi anunciada uma nova edição ali do Twilight Imperium. O Eclipse também anunciou a sua segunda edição, que vai trazer as naves diferentes para cada raça e mais algumas coisas que você já via nas expansões do Eclipse para essa nova edição. Show, né? E também em outubro foi anunciada a parceria entre a WizKids com a Games Workshop, já que todo mundo lembrava do, por exemplo, Forbidden Stars, que a parceria antes da Games Workshop era com a Phantasy Flight, e essa parceria da WizKids, ela vai resultar em novos jogos para metade ali do ano que vem, né? O Fear of Dracula, novas versões, Relic e também outros jogos novos. Será que vão ter uma novidade aí? Vamos ver, né? E, olha só, a Sony, ela adquiriu os direitos de fazer uma versão cinematográfica do Catan. É isso mesmo. Catanzão vai estar nas telas dos cinemas em breve. Também saiu em outubro o resultado do International Games Awards 2017, na categoria de estratégia. Quem levou, né, o jogo de estratégia foi o Great Western Trail. Quem levou o jogo para 2 jogadores do prêmio foi o Arkham Horror LCG. Cara, muitos bons jogos que vieram ali, foi muito show. E no Brasil, outubro foram 17 títulos, mas vale a pena aqui citar The Godfather, foi lançado pela Galápagos, e a série Exit the Game foi lançada pela Devir, né? São os destaques aqui do mês de outubro. Mês de novembro, como eu falei, né, teve a primeira edição da PAX Unplugged e rolou entre a Wizards of the Coast e mais o criador da série Legacy, o anúncio para ano que vem do jogo Betrayal Legacy. Isso mesmo, o jogo Betrayal at the House in the Hill, que teve a roupagem nova para D&D com o Betrayals at Baldur's Gate. Agora vai ter Betrayal Legacy. O que, que vai ser disso aí? Só no futuro a gente vai poder saber. E uma notícia interessantíssima, que foi uma notícia assim, tipo, de você falar, cara, o que, que esses caras estão fazendo? Mas foram fazendo uma coisa interessante, que foi a galera que criou, né, os criadores ali do Cards Against Humanity, eles criaram uma campanha chamada Cards Against Humanity Saves America, que era o quê? Comprar terrenos bem na divisa dos Estados Unidos com o México pra postergar, pra, sabe, de forma a atrasar a criação do muro, né, que o Trump queria. E o melhor disso, todo mundo que ajudou depois teve o dinheiro de volta, e parte do dinheiro que eles tinham arrecadado de outros fundos, eles ajudaram muita gente, cara. Muito legal essa iniciativa por parte deles. No Brasil, novembro foi um mês também ameno ali de lançamentos, mas a gente teve 14 títulos. E o destaques aqui pro mês de novembro pro Brasil vai pra Alhambra, Bloodborne, Card Game pela Galápagos, War Vikings, Clans of Caledonia e Kingdomino. Só uma observação, né? War Vikings, muita gente tá falando, tá bem maneiro. Digamos assim, uma nova interpretação do War pra cena de cultura nórdica com a visão do Vice Invader, né? Vamos ver o que vai sair. Quero um dia testar pra ver qual é, se é um bom jogo ou não, né? Bom, dezembro, esse mês que a gente tá, teve o aplicativo anunciado e já lançado, o aplicativo Companion do Imperial Assault pela Fantasy Flight. Que é aquele aplicativo que você já viu pro Descent, que é o Road to Legend, que é a ideia de você jogar cooperativamente contra uma inteligência artificial. Eu achei bem legal. Além disso, a Fantasy Flight também teve o anúncio para ano que vem do LCG do Senhor dos Anéis pro Steam, isso mesmo. E essa versão do Steam vai vir mais do que bem-vinda. Muita gente já tá maluca aí pela edição. Tomara que seja também um grande sucesso pra vir novas LCG, inclusive o melhor deles, que é o Arkham Horror. E também esse mês, a Kumini, ela anunciou que Eric Lang mais Antoine Bauza vão publicar pela editora Victoria Masterminds. Esse jogo você talvez até viu no passado ser anunciado ali pela Space Cowboys, mas quem vai trazer de fato agora pro ano que vem vai ser a Kumini. E pra gente colocar aqui mais informações também, teve mais uma premiação, o Trick Track Door, que é um prêmio francês. É um pódio lá, de primeiro, segundo e terceiro. Mas quem ficou em terceiro lugar foi o Unlock. Em segundo lugar ficou o Terraform Mars. E o primeiro lugar ficou Seven Continents. E olha só, um prêmio, dando prêmio pra um jogo que praticamente só Kickstarter, né? Não teve lançamento retail assim, então achei legal. E, pelo menos até a data da gravação aqui, o Brasil teve vários lançamentos. Teve as expansões do Pathfinder. Teve 14 títulos lançados. As expansões do Pathfinder. Teve o Lisboa, que chegou recentemente. Teve as Lendas de Andor, a Última Esperança. Então, cara, só a questão de que eu calculei aqui, foram 208 títulos lançados em 2017 no Brasil. Só no Brasil. É claro que não a maioria dos jogos lançados esse ano lá fora, mas muitos jogos chegaram aqui, né? E antes de acabar, eu quero fazer um apanhado geral do ano em si. Uma notícia triste que teve o falecimento do Douglas da Devir, né? A gente até comentou durante o podcast lá da Late Night. Umas pessoas mais influentes aqui na questão de board games e de pessoas que querendo trazer mais coisas pro hobby, né? Então a gente foi uma coisa bem triste que ocorreu esse ano. No cenário, no âmbito internacional, eu queria destacar aqui que muitas das coisas que a gente anunciou lá no Telegram, deu bastante coisa assim em questão de muitos jogos orientais chegando no ocidente. Então você pode ver que tem agora uma leva de designers chineses, designers japoneses, jogos deles chegando aqui no ocidente. Muitas editoras estão pegando os jogos lá pra republicar aqui. Isso é bem interessante, né? Pra você ver como que não fica só focado no cantinho da Europa, nos Estados Unidos, né? Pra você ver quantos jogos interessantes estão surgindo. No Brasil mesmo, teve vários financiamentos que todos eles foram bem sucedidos. Alguns estão atrasados até agora pra lançar, mas em questão de financiamentos, um dia vai sair, né? No caso foi o Talong, Akigan, Labyrinths, Die Die Die, Café Express, Meeple Heist, Overdrive, Incríveis Parks de Miss Liz e o Tsukiji. Todos esses que eu citei aqui foram 9 jogos de financiamento coletivo que rolou aqui no Brasil, de design nacional. Também rolou em 2016, né, e saiu o resultado esse ano, do Censo Ludopedia 2016. E eu achei bem interessante, porque mostrou exatamente como que é o perfil dos jogadores aqui, em questão de escolaridade, jogos favoritos, estado civil. Cara, bem legal a iniciativa. Tá rolando ainda o censo já pra esse ano. Se participa lá, ainda concorre a joguinhos, então achei bem legal. Muita gente até reclamou, vai ter mais números de premiação pra quem é apoiador, que teve ao longo de 2017, teve um sistema de apoiadores do Ludopedia, né, pra ajudar a manter o portal e tal, que eu achei bem legal, eu participo. E muita gente reclamou por conta disso, mas o prêmio, cara, a ideia não é você concorrer a jogos, a ideia é você ajudar a coletar esses dados no Ludopedia, pra você saber como que é o perfil dos jogadores ao longo do Brasil todo, né, de onde o pessoal tá, no Sudeste, no Sul, cara, é bem legal. E eu recomendo fortemente pra participar. Chegamos aqui ao fim do nosso podcast especial de retrospectiva. Espero não ter falado muita baboseira e não ter deixado de abordar tantas coisas interessantes. Se eu deixei de abordar, deixe nos comentários. Dá um crédito ali, porque foi um ano bem conturbado e eu fiz essa pauta meio correndo. Mas, cara, muitos jogos lançados no Brasil. 208 títulos. Você tem noção? Que 3 anos atrás era, no máximo, sei lá, 30, 40 títulos. Isso quando era bastante. E hoje a gente tem 200 títulos. Novas editoras chegando no Brasil. Editoras fazendo feio e saindo do mercado. Vidia Pensamento Coletivo. Vidia Fire On Board, né? Mas editoras fantásticas fazendo um trabalho muito legal aqui no Brasil. A Paper Games, MeeplBR, a Ludofy fizeram bonito. Teve vários anúncios da Ludofy pro ano que vem. Cara, até a Galápagos mesmo anunciou que vai trazer pro ano que vem ali Rebellion, Star Wars Legion e Twilight Imperium 4ª edição. Tomara que eles um dia falem, putz, vou trazer também o Civilization novo. Seria muito legal ter Civilization aqui no Brasil. Eu acho que venderia muito, muito mesmo. Bom, agradeço a todo mundo que acompanhou o Jogatina ao longo de 2017. Espero que as suas jogatinas, ao longo desse feriadão que tá vindo aí, semana de Natal, novo, sejam as melhores. Que ano que vem todo mundo aumente sua coleção exponencialmente, que melhore a situação pra todo mundo, pra comprar mais joguinhos, que vocês comentem mais, que vocês participem dos grupos que a gente falou do Jogatina BG. Feliz Natal a todo mundo, um beijo no coração de vocês. A gente vai se ver lá na segunda semana de janeiro, onde a gente volta com a nossa programação normal, certo? Então eu fico por aqui, um beijo no coração de vocês, seus lindos. Obrigado por acompanhar, por fazer o Jogatina BG crescer cada vez mais, que a gente faz o Jogatina BG pra vocês. O Jogatina BG é muito mais que só a gente falando no microfone, editando e lançando. Vocês fazem parte desse conteúdo, comentando, divulgando principalmente, convidando amiguinhos pra escutar. Obrigado a todos, um beijo e até o próximo turno. Só no ano que vem, tá?